Tá me forjando, tá me forjando. Se tira print, alguém posta tu mamando. Tá me forjando, tá me forjando. Se tira print, alguém posta tu mamando. Mamando, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando. Alguém posta tu mamando. Mamando, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando. Forjando, se tira print, alguém posta tu mamando. Tá me forjando, tá me forjando, mulher. Se tira print, alguém posta tu mamando. Mamando, mamando.